Romeu Lima, Lima Alfa, conforme autorizado anteriormente, a descida até o 050. Pois é, atingindo o 050 na torre do Papa, Lima Alfa. Lavinão 28, decolou 27, chama 208, boa viagem. 208, obrigado, Lavinão 28, bom dia. Tá, Romeu Lima, Lima Alfa, vetoração radar para sequenciamento, curva esquerda na proa 010, limitado pelo localizador. Esquerda 010, limitado pelo localizador. Controle Salvador, 9128 da Gol 3 e 400 na PUCA. Gol 9128, contato radar, suba via saída da PUCA para o nível 350. 350, 9128. Salvador, uma boa tarde, Câncer 378. 3378, visual com o campo? Ainda não, senhor. Gente, aposto quando visual, vento 200 graus com 10 nós. Está passando com 1700 metros. Ok, tinha portar a visual. Seu Lima Lima Alfa, desça e mantenha 4000 pés, NH1095. Agora 4000, visual 1015, Lima Alfa. Avisou o campo 3378. Gente, na 3378, pouso autorizado, pistão na zero. Autorizado, pouso pistão na zero, 3378. Não, senhor. Pode coordenação com a Recife. Obrigado. Rádio, tá passando Serra Golf Mike com a Tatá. Passamos Serra Golf Mike, contato radar, autorizada a chegada a Bomé de Uno. Chame no ponto de descida, NH1015. Bomé de Uno, 1015, enquanto na descida, pode voar ITAP da presença? Autorizado direto, ITAP, Serra Golf Mike. Voando ITAP, Golf Mike. Serra Golf Mike, desça e mantenha nível de voo 050. 050 como liquid Golf Mike. Quatro quatro meia três, autorizado nível de voo 220. 220, azul 4463. Graças. Seu Lima, Lima Alfa, curva direita na proa 030. Mantém esta proa, vai cruzar o curso do localizador, seu novo limite é o QD Mike 130 do NDB Simbra, guarde o último vetor para interceptar. Curva direita, 030, limite é o QD Mike 130 do Simbra, Simbra de Malta. Alavanca, controle. Tá, escuta, senhor. Autorizado voar direto rotatória da presente. Autorizado cruzamento do eixo da sinal da 1-0. Senhor, autorizado, tem como estar fazendo a 35, senhor. Ok, 35 e tal, vamos coordenar com a torre. Novembro, não sei se for. Voando o novembro, informa agora um vento de 2,10 graus com 1,09, ok? Pois o Lula Velha é manter o litoral, reporte no través de Pituaçu para transferência com a torre. Novembro. Reporte através de Pituaçu. Voo 9128, passa 1180, chama o centro na frequência 125.45, alterna 126.85. 145.2685, 9128. Azul 4463, passou o nível 200, chame Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 2235251. Tá, Romeu Lima Anima Alfa para o localizador, curva à direita na Pro 130. Curva na direita, Pro 130, Lima Anima Alfa. Lima Anima Alfa, desça para 2000 pés, QNH 1095. Para 2000, Lima Alfa. Novembro. Ok, mantenha o litoral, chame a torre 118.95, quarto zona novembro. Novembro 1895. Torre e zona novembro já visual. 35 novembro. Sim. Gente, vento 200 graus com 08 nós, pouso autorizado, pista 35. Novembro. Prossiga, boa. São os cursos do Loki passando para 2000. A gente continua a aproximação agora de autorização de pouso. Pista na zero operando com 1.700 metros. Ele é mal. Para qual parte após? 400. Zona 7, baixa outra rua, Eco Zulu Nova Bar. Isso, todos 35, Eco Zulu Nova, autorizado. Beleza. Novembro, frequência livre estacionar seu solo close 38. Após ITAP, desça via para 2000, Querengão 0015. Após ITAP, desce via para 2000, com ele 15, o Golfo Mike. Para embaixo travado, ainda não está. Sete Lima, Lima Alfa, chame visual com campo, vento 200 graus com 109. Listão no zero operando com 1.600 metros, confirmado. Ok, sete. Falando que não chove na vertical. Pista seca. Seja de mal. Agora avistado a 800 pés, 3 milhas. Capacidade de posar visual na 197. Condições? Zero. Pesado. Chamei de para 197 Lima Lima Alfa, plano modificado aos 40. Lima Alfa. Boa tarde, Gol 2067, ponto de espera pronto. Gol 2067, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 200 graus com 109. Pista operando com 1.700 metros. Ali decola, Gol 2067, gente. Autorizado, pista no 7, Lima Animal. Decolou no 7? 200 graus, 089. Graus Animal. Boa tarde, eu sou 3804, descida 150, tem que tapapá. 3804, contato radar, dessa via chegada bom médio 1, para o nível de voo 060. 060, bom médio 1, tá 3804. Autoriza para o ITAP, para o 3804? Autorizado ITAP, tá? 3804. Boa noite, ITAP, 3804, obrigado. Alfa, Solas 41. Está estacionado, Pat 5, frequência livre, boa. Informo que a Tristona Zero operando somente nos primeiros 1.700 metros. Ah, ok, tá ciente, eu tô 3204. 08, voo 2067, boa. Controle, voo 2067, passou 1.500 para 360. Voo 2067, contato radar, subazia saída Sambo 1 para o nível de voo 360. 360 na Sambo 1, voo 2067. Está no localizador, o Serra Golf Bike. Padang Serra Golf Mike, chame a torre Salvador, 198 decimal 95. 295, bom trabalho, Golf Mike. Torre Salvador, muito boa tarde. Papatango Serra Golf Mike na sua escuta, passando externo, baixado e travado. Papatango Serra Golf Mike, muito boa tarde. Ajuste na 0 no 5, poderia confirmar pouso na 0? Na firma, após cate 3. Autorizado pouso, pistão na 0, vento 230 graus, no 0 nós, pista operando com 1.700 metros. Resto das condições, vive pouso na 0, por Serra Golf Mike. Ou não, 62, para seguir. Desculpe, é o Gol 2067. A coordenação autorizaria a voar máxima? Aguarde coordenação, Gol 2067. Mais zero, obrigado. Controle OTAN 3804 vai atingir o nível 060. 3804, desce para 2000 pés. Livre da recessão de altitude em EPAP, não autorizado LS X-Ray da pista 1-0, passo estabilizado. Ok, descendo para 2000 pés, autorizado X-Ray, reportaremos estabilizado, está 3204. Controle de Salvador, passaria 2230. Passaria 2230, chama identificação, desça via chegada AMAN para nível de voo 050. Desça via chegada AMAN 050, então senta a informação FAPA 2230, passaria. O 3804, para informação, pistão 0, operando os primeiros 1.700 metros somente. Paciente, o TAM 3204, obrigado. O TAM 3204, autorizaria o Opro do Índia Serra? Mantém a instrução. Mantém a chegada 3204. Gol 2067, chame centro Recife, 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. Ok, chama Recife agora 2835, alterna 251, gol 2067, boa. Mike Solo 50. Cruze Alfa, siga via Kilo, parte 3. Serra Golf Mike? Golf Mike? Serra Golf Mike na escuta da torre? Torre está na escuta do Papatango Serra Golf Mike? Agora sim. Confirme a intenção do parte 3, abastecer e seguir ou permanecer? Não, vou abastecer a operação de valores, senhor. Gente, cruze a Alfa, siga via Kilo, no parte 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, atento, Golf Mike. descida conforme autorizado, patrulhando 2230. Ok. Papa Mike. Bom, 3804, chame a torre 1 no 8, decimal 95. 1895, boa tarde, tá já. Solo, torre Salvador, boa tarde, eu tanto 3804, estabilizado ILS X-ray. Tanto 3804, vento 200 graus com 08 nós, pouso autorizado pista no 0, pista operando com 1700 metros. Paciente da restrição. Autorizado pouso no zero, tá 3204. 304, sala 57, 1219, decimal 9. 1219, 3804. Pronto? Zero do táxi, você pode sinal de pronto na pista para decolagem. Autorizado, decorda, presente, Lima Alfa Mike 2200 grau, 089. Passarelo 2230, desço para 2003, ajuste 10115, autorizado, ILS X-Ray da pistão 10, reporte estabilizado. Reportar estabilizado na X-Ray da 10, desço para 2000, 9223, visual, conhecer. Semana visual, vai. Passarelo 2230, vento em Salvador, 230 graus com 1-0 nós. Pistão 9-0 está com somente os 1.700 primeiros metros disponíveis. Sim, acho que o 8.7.090, próximo. Bruno 867, autorizado a alinhar e decolar. Pista 1-0, pista operando por 1.700 metros, vento 190 graus com 099. Afirmativa, a linha decola, sinta restrição 1.867. Lima, Papa Mike, visual, pode dizer. Frequência Papa Mike, frequência livre no corte. Um abraço aí, Guilherme. Exato, valeu, bom serviço aí, velho. 4.000 pés, ajuste no 0 no 4. 1 no 0 no 4, 4.000, descendo via a chegada à volta. Mantenha a ponta de espera. Utilizado no X-Ray, o passarinho 2230. Passarinho 2230, chame a torre 1 no 8, decimal 95. 295, chama 2230, passarinho. Passaria 2230, autorizado pouso, pista no 0, vento 240 graus, 12 nós, informo que a pista opera em 1.700 metros. Passaria está ciente, visual, prossegue para o pouso conforme autorizado, 500 motão, 2230. Voo 1867, decola 204, no controle, Salvador, 120, decimal 8. 208, boa. Fica, tá bom, obrigado. Vai voar um pouquinho ainda à direita de pelo, mas... basicamente na prova de pelo. Qual foi o macro aqui? Deixa eu analisar aqui. Então, para pelo é 214 e eu vou manter a 217. 3 graus, 4 graus à direita. Fiz uma formação aqui de tempestade que tem aqui a 20 milhas na minha frente. Sim. Controle, boa tarde. No 867, Arbor 1, eleva na sua escuta. 1867, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1, transição eleva para o nível de voo 360. 360, Arbor 1, eleva no 867. Mantém 3437 ali, mantém cabeceira 1 a 0. Mantém 3437. Sola 07, libere a direita na Eco e prossegue. Chamo Sola 1219. Estando na Eco, chamo 219, o passarinho 223, boa. 2437, autorizando a colagem, pista no zero, vento 230 graus, 089, informa que a pista opera então em 1700 metros. Deixa ali de agora, 2347. Turma 255, a oficina usa agora em Salvador, a pista 28. Confirme um pouco mais quantas milhas só precisa nesse tal desvio. Ó, eu vou mais umas 5 milhas nessa proa e aí eu posso voltar inicialmente na proa de pelo. Então me confirma o vento ali em Salvador? Vento Salvador 230 graus ou 109. Tá certo. Então eu vou voar um pouquinho, eu vou voar pelo e qual que vai ser a minha chegada? No caso agora, a chegada do senhor seria a chegada IPIT, do presente, qual fica o poder de voar? Deixa eu colocar IPIT aqui, então, peraí. Tá na proa de IPIT. No voo no 255, opera... Sequenciamento, curve à direita na proa 1, confirmando à esquerda, proa 150. Ok, proa 150. Controle de uma boa até 3437, decolando o pesquisa. Proa 3437, contato radar na decolagem, suba via saída agora 1, transição eleva para nível de voo 360. Preciso sobe via, está visual do setor, pode voar direto ao ar. Boa, Silvio. Direto agora, autorizado. 255, procedimento em uso será o RNAV da pista 28. Ah, RNAV, tá bom. Boa tarde, Rumba 17. Rumba 17, mantém aerovia Whisky 33. Mas quando eu encontro... Passando por alto. Força aérea, o Rumba 17. Contato radar 60 milhas, sudoeste, BR Salvador. Mantém nível 110, via Whisky 33. Possibilidade de coordenar com o centro de Arácio Natal? Chame o centro Recife, no 26, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 260288, boa. Trouxe Salvador, azul 2771, no sentido da Papai, 170. Azul 2771, agora em Salvador, pista em uso 28. Mantenha para o nível de voo 120. Na proedição, vocação, vou dessa via chegada CEPIC 1 para o nível de voo 050. Sim, vai até a posição de flanco, é, só confirmando a chegada CEPIC 1. CEPIC, Sango, Eco, Papá, Índia, Papá, 1. Ah, sim, já cheguei. CEPIC 1 para o RNAV 28, confirmando. Afirma. Estava quente na informação, papá. 6320, Esse tem uso agora em Salvador 28. Desça via chegada Tupip 1 para o nível de voo 130. Tupip 1, 130, 6322, 6320 da Ocean, né? Só confirmando, vai ser o RNAV para 28, confirme? Afirmo, o RNAV para 28. Azul 2771, desce para nível de voo 120, para sequenciamento, curva à direita na proa 055. Gente, já estamos aqui na 055, proa de praticamente são descendo a 120. Gente, o limite é radial 160 no BR Salvador, caso de falha, voa o PRIM. 160 do BR Salvador Limite, caso de falha, usa o pé, o PRIM, o azul 2771. Vento 210 graus, 08 mais. O voo vai interceptar pelo 361 ou vai voar o 363 após o retorno? 1255 a 17 milhas nordeste, VR Salvador, retorno navegação na proa de Pitch. Agora? 1255, desça para 2000 pés, ajuste 10. 14, autorizado o RNAV da Tipo 2. Tá, eu vou iniciar o RNAV pela posição de pit, então. Confirmar? 1255, desça para 4000 pés, do Serra Vitor 361. Tá ok, então. Então, estou voando 361, descendo para 4000, autorizou o procedimento. Controle 13378, passando agora 1700 pés. Boa tarde. 13378, contato radar na decolagem, fuga via saída Momo, transição frote para nível de voo 370. Via para 370, 13378. Salvador Ocha 6141, transfere IPIT. Transfere a 2, o Rumba 14. Para evitar tráfego, curve à direita na proa 090. Direita 090 para Rumba 17. Salvador, Xanem 141, Westfield 200 na proa de Anto. Xanem 141, desça via chegada IPIT para nível de voo 050. O procedimento será o RNAV da pista 28. RNAV da pista 28, confirmando, mas tem restrição de operação na pista. Afirmo. Realmente, o nome 300 metros. Controle acionamento 320. Cabeça deslocada, o nome, cabeceira deslocada, o nome 300 metros. Oceanerv 1-4. Ok, 1-4. Xanem 6320, vou ir na proa do Serra Vitor 362, cotejo. Agora vou ir na proa do Serra Vitor 362. Controle Salvador, Xanem 62-26, Serra Romeu, descendo 170. 62-26, desça para o nível 120. 120, 62-26. Xanem 6320, não escuta? Na escuta, senhor. Vou na proa do Serra Vitor 362. Serra Vitor 362, Xanem 6320. Normativo, confirma a velocidade indicada. Está mantendo 180, está tirando 130. Uma Afirmativo, a sua descida tem o nível 120, tem a direita, tráfego na posição 2 horas, mantendo nível 120, paciente. Tá, 3437, chame o centro Recife, 126, decimal 0, caso negativo, 128, decimal 8. 260, 228, boa, 3437. Afirmativo, gol 1255, está autorizado a final do procedimento, descida para 025, informe estabilizado, 1255. Estabilizado, reportará estabilizado, gol 1255. 6320, confirma a velocidade, por gentileza. Poderia confirmar 6320? Acertou no 6320, confirma a velocidade. Está reduzindo para 269. Então, estou tentando manter 260. Desça para 4000 pés, ajuste no 0 ou no 4. Mantendo 269, desça para 4000. Está livre das restrições? Primativo, está livre, 6320. 2771 no controle. 2771 na sua escuta. Sim, tem tráfego abaixo, aeronave da Força Aérea Brasileira, desça e mantenha o nível 120. Tráfego está logo abaixo da sua aeronave. Sim, a gente está visualizando o TQS aqui e descendo a 120, 2771. Relativo, confirma a sua velocidade? Está batendo 200 nós, quer que incremente? Relativo até 230. Está incrementando 2771. Na 226, o controle. Siga na 226. Então nível 120, confirma a velocidade indicada. Indicada de 2709. 2790? Afirma. Pronto, reduzindo até 2509, 6226. 2509, reduzindo 6226. Bono 255. Atento aos primeiros 1300 metros da pista 28 indisponíveis. Chama a torre em 118 decimal 95. Cliente 1895, Bono 255. Obrigado, Bono. Chané 6141, descida até 4000 pés, voe na proa de IFIT. 4000 IFIT, minha volta. Para 2223, controle. 323, controle. Eu vou no 7, na escuta. O seu limite é a radial 160 de Salvador. Falha as comunicações na 160, autorizada para a posição Conde, tá ciente? Limitado pela 160 Salvador. Caso de falhas, prossegue na Proa de Conde. 771 no controle. 2771 na sua escuta. Claro, manter o 2120 por mais um tempo. Sem a separação com a aeronave da Força Aérea. Voe no Proa do Serra Vitor 362. Sente Serra Vitor 362, o azul 2771. Boa tarde, azul 2788, ponto espera 28. Azul 2788, mantém a posição. Mantém. Oi, Salvador, gol no 255, boa tarde. Estabilizar o sinal da aeronave da 28. Gol no 255, ajuste no 0 no 4, informa o cabeceira 28 deslocada, 1300 metros, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Gente, na cabeceira do local, aguardando autorização. Gol no 255. Recife 1120 inicialmente, identificou? 3144. 55, autorizado pouso, pista 28, o vento 240 graus, 11 nós. Autorizado pouso na pista 28, 12. Sua direita, desça para 4000 pés, ajuste no 014. Foram 014, 4000 azul, 2771. 141, canal Pronto Servito 364. Servito 364, 1124, libera a esquerda, chama seu aluno, 2109. Esquerda, 2109, obrigado, bom. Foi Servito 363. Chanel 6226, confirma pela cidade de casa. 0220. Chanel 6226, desça para o nível 050. 050, né? Vamos fazer o Zulu da 22 do Chanel 6226. Zulu 44, desça via chegada TPP 1 para o nível de voo 060. 060-3144. E IRL está inoperante. O procedimento é o R9 da 28. Horário. Lá está fora. Está fora. Temperatura 2510, autorizada a decolagem pista 28. Vento 230 graus, 099. Leve decolagem, 2788. É, 63, 2.